representa ele. Lula Paredão, Júnior Paredão, Kaique Paredão, Ito Som. Fique frio o som, vem comigo, vem. Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim. Um vaqueiro com saudade não aguento ouvir. Logo eu te jurei te esquecer, tirar ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração selvagem. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando eu chego em casa depois de 3 dias de vaquejada e ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira depois de 3 dias de bagaceira. Acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. Juninho Chocolate no sax. Alô, Denner, sanfoneiro chorado. Tamo junto, meu irmão. Portal do La Rocha. Logo eu que jurei te esquecer, tirar ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração selvagem. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando eu chego em casa depois de 3 dias de vaquejada e ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira depois de 3 dias de bagaceira. Acorda sem ninguém. A pior parte é... Lá no chão, minha banda, vem, vem! A pior parte é quando eu chego em casa. Pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira depois de 3 dias de bagaceira. Acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. Chama mais uma, menina. Vem, vem.